Fiz essa canção pensando em alguém que é especial. Menina, os seus olhos são tão lindos que me faz sonhar com você. Tudo que eu quero é ter você. Tudo que eu quero é ter você. Na faculdade às 11 da noite, tudo que eu quero é ter você. A toda hora, tudo que eu quero é ter você. Tô certo quanto dia vem depois da noite, tudo que eu quero. Inteligente, parece atriz de Hollywood. Mina de atitude com várias virtudes. Ela sempre mantém a fé. Às vezes chora por sentir saudade, mas é forte, sabe ser mulher. Adora jogo de xadrez, sabe ser rainha. Cada jogada seu olhar mais brilha. Os seus olhos são tão lindos que me faz sonhar com você. Tudo que eu quero é ter você. Tudo que eu quero é ter você. Buscar na faculdade às 11 da noite. Tudo que eu quero é ter você. Tudo que eu quero é ter você. Tô certo quanto dia vem depois da noite. Tudo que eu quero.